aqui no informe do Solo 21, estaciona no Pátio 5, confirmo. Ok, autorizado o táxi, tenha uma boa noite, eu estaciono a frequência livre. Whisky aqui no informe. Salvador Approach, go 1805, good evening, sir. Good evening, go 1805, Skokai Dentro, descend for level 050, Mari Arrival, go 1805. Clear, 050, Mari Arrival, go 1805. Para 3600, vai interceptar agora o lanche. Tá, desloca a pista. Prezado final LS, chame agora a torre, 18612. 3600, bom produto. Múcio, grato pela colaboração, para 3600. Volta 3600, estabilizado, passou Índia Serra. Tá 3600, boa noite, avistado. Cheque o 30, livre pouso na 10. O altímetro no 019. O vento 120 graus com uma dúzia de nós. Está autorizado o pouso na 10. É, atento à pista úmida, já não chove mais sobre o campo. Gente, grato. Autorizado pouso 1019, tá 3600. Descend to 2000 feet, altimeter 1019. Clear LS X-ray, approach, report on localized course. Go 1805. Clear 2000 feet and ILS approach. I will report established. Go 1805. Alfa Juliet, portão E9, mantendo na sua escuta, TAM 3600. Sabe como é que ficou o jogo do Corinthians aí? Eu não sei não, viu, comandante? Obrigado. torcendo pro Corinthians? Não, é Boca. Eu também. Boa noite, Oxenéia 6258, identifique, desça para 2000 pés, proa de Duna, reporte localizador, está autorizado sinal LS, 6258. Gente, identificou, desça 2000, proa de Duna, está autorizado para o procedimento, 6258, vai reportar, está autorizado. Fox Alliance, go 1805, we have a runway sight. 1805, complete LSX, we approach to contact the tower frequency 18.6. Tower to tower 1186, good night, sir. Night. Tower, go 1805, good evening. Establish on ILS approach, and we have runway sight. Evening, go 1805, clear to land runway 10, QNH now 019, and the wind is 140 degrees at 10 knots. Clear to land runway 10, go 1805. Bruno 805, no solo aos 42, a livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 02, na minha escuta, e até já. Direita, Alfa, Juliette, portão 2, 805, pé. Perdão, estava falando inglês, né, 1805, perdão. Não, aí. Boa noite aí pra você. Salvador, o número 43 está tendo a informação, bravo. O número 443, identifique, na proa de Alagoinhas, desse mantenha 4.000 pés, ajuste 1.020. Ok, só confirmando, eu havia solicitado proa de Duna, estava voando direto Duna, é possível? Não, negativo, foi solicitada aqui a proa de Alagoinhas e foi autorizado. A proa de Duna tá meio complicado, que eu tenho duas aeronaves aqui no perfil da saída Momo, irá complicar na chegada do senhor. Autorizo se eu quiser a proa de Ponf. Ponf, dá presente então. Gol no 643, estava voando na proa de Duna, teve um problema de complicação. Então, está autorizado, você fica para que nível, amigo, gentileza? 4.000 pés, o ajuste 1.020. 4.000 pés, 1.020, obrigado. Ok, vou na proa de Ponf, porque se os tráfegos decolarem agora, vai interferir no perfil da saída dos mesmos, ok? Dá presente então, está voando Ponf, você fica 4.000 pés, 1.020, obrigado. A velocidade está liberada, reporte no localizador, tem um tráfego como número 1, mas está já a 5 milhas para a Duna. 7 high speed Duna, obrigado amigo. Oxxanem 6258, Salvador. Estabilizando no localizador 6258. Informação agora, Salvador está operando nos mínimos visuais. Está chovendo sobre o campo, chuva moderada. A rajada aqui até 25 nós, o vento e pista molhada, ok? Tá ciente, 6258. Matou indo no 8612 e tomou pouso. 8612, grato com o trabalho, 6258. O Gol no 643 cobriu o controle? Afirmativo, Gol no 643. Obrigado. Agora moderadamente sobre o campo, pista molhada, o vento de 1.60 graus com 16 nós, rajadas de até 25 nós. Pote quando o visual baixar travado. E o altímetro 1.020. Gente, 1.020 vai reportar quando o visual, né? 250. Confirma as condições de vento, por gentileza, no Gol no 643. Dia, confirme? Poderia confirmar apenas o vento, por gentileza, aí na pista 10 de Salvador. Ok, agora o vento tá dando 14 nós. Tá com 150 com 14 nós, porém a rajada tá indo até 25. Tá ok então, obrigado. Nada. toco o campo, 6258. E 6258, cheque o trem, autorizado o pouso. Repito as informações, QNH-1020, pista molhada, o vento agora 170 graus com 15 nós, com rajadas de até 25 nós, autorizado o pouso na 10. Gente, pouso na 10, 1020, 6258. 606, informação alfa. 606, boa noite, identifique, chegada Mari, desce e mantenha, nível de voo 050. O altímetro no 020, voo no 606. Identificou Mari 050 no 020, 606. E no 606, Salvador está operando nos mínimos visuais, informam que tem chuva moderada sobre o campo, pista bastante molhada, o vento está com rajada de até 25 nós. Ok, no momento está 170 com 18 nós. Afirmativo, e para pouso somos os primeiros? Não, negativo. Tem um tráfego que já está 3 milhas da cabeceira e tem outro tráfego da companhia chegando pela Star Bonf, que está a 35 milhas ao norte. Relativo. A intenção então é reduzir um pouco aqui para demorar e passar mais isso aí então.